передайте вот так. Голос это надо. Boa noite, batendo o esquema que eles vão confirma a intenção de pouso. Cancelar a partida presente, prosseguir com a base pela direita ao nosso. Ok, cancelado os 4-2. A bandeira final zona 0 com curva 2 esquerda, reporte na final zona 7 com 3 checados. Reporte na final zona 7 com 3 checados. Direita vindo, enquanto espera a morte pronta. Tengo esquente uniforme, a troca da buscada, ponto autorizado, no 7-090-07-9. Girando base para final, está com a rebaixa checada completamente visual, pouso autorizado, esquente uniforme. 591, Nicolás 14, Chino Controle, 1-0, décima 8. 0-0, obrigado, velho. O 5891 passa, eu peço, bom dia. O 5891 passa de radar, que está ouvindo 360, direto Leda. Direto Leda 360, vou 5891.